se apresenta, sai. Som de responsa, velha escola, véi, vai que vai. O chumbo quente, o aço frio, o nervo se contrai. Aqui é ex, meu véi, agora a casa cai. Tipo arisco, tipo nervoso. Hip hop até a alma, tipo cabuloso. Na ordem e progresso ainda acredito. Pro sistema eu sou pior que as pragas do Egito. Sou um homem de bem, mas um trabalhador. Não prego ódio, violência, prefiro o amor. Ainda estou vivo, brasileiro, não me entrego. Bicho bruto, couro grosso, papel de mulher prego. Eu não preciso ver para crer como um Tomé. Não sou pegajoso como um refrão de axé. Eu não desejo o mal, pois não o quero pra mim. Pra alguns eu sou o começo, pra outros sou o fim. Nem bandido com certeza, muito menos herói. Falo o que quero, chumbo trocado não dói. Não sou o dono da verdade, nem o dono do mundo. Se um dia eu não tive nada, agora eu quero tudo. Marcelinho nos splash, chega pra rachar. Mete a mão com precisão, faz um vinil trincar. Na humildade, na moral, rouba a atenção. É só talento, garra e determinação. Fui humilhado, ofendido, mas eu tô de volta. Ogum nunca deixou um filho sem resposta. 45 e continuo de pé, fé inabalável. O meu vocal continua inexplicável. Se fui tristeza no passado, sou a ira. Só os covardes sobrevivem da mentira. Sou um rapper verdadeiro e não um farsante. Ainda é só o começo, mais agressivo que antes. Bicho bruto, couro grosso, papel de mulher prego. Hip hop verdadeiro, essa é a lei que eu prego. Vida perturbar, incomodar a todo instante. Ex! Mais agressivo que antes. Bicho bruto, couro grosso, papel de mulher prego. Hip hop verdadeiro, essa é a lei que eu prego. Vida perturbar, incomodar a todo instante. Ex! Mais agressivo que antes. Com as minhas amizades sou mais seletivo. Tirei os canalhas de vez do meu convívio. Continuo a minha estrada com meus próprios pés. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Como tubarão eu necessito estar em movimento. Alimento a mente com conhecimento. Não me limito a temas banais. Eu vou te abduzir com os meus vocais. Mostrar a beleza do hip hop verdadeiro. O real valor que tem um parceiro. Pilantra se aproxima só pra fazer o mal. Amizade verdadeira é algo vital. Tem uns que só querem ficar no seu vácuo. Se você tropeçar, te jogam no buraco. Com o passar do tempo, fui ganhando malícia. Meu som agora vai mais longe do que má notícia. Entre castelos desmoronarem, muros desabando. E presidente saindo e outros entrando. Eu já vi fumaça branca no Vaticano. Você pensa em ir e eu já tô voltando. Na nossa quebrada, a parada é mais quente. Não sou melhor, nem pior, sou diferente. Não vem com conversa mole que eu já tô vacinado. Até o diabo já foi anjo, velho, no passado. Como uma árvore morrerei de pé. Ainda resisto, não perdi minha fé. Os inimigos cairão aos meus pés chorando de vergonha. Só arredarão as ruínas da Babilônia. Sei onde é minha área, onde for levam comigo. Minha família e os verdadeiros amigos. Faço rap desde o século passado. E se não for o bastante, ainda é só o começo, mais agressivo que antes. Papel de mulher prego, hip hop verdadeiro, essa é a lei que eu prego. Vida perturbar e incomodar a todo instante. Ex! Bicho bruto, couro grosso, papel de mulher prego. Hip hop verdadeiro, essa é a lei que eu prego. Vida perturbar e incomodar a todo instante. Ex! Mais agressivo que antes. Obrigado.